Bom Deus, bom Deus. O único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder é Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Digno de louvor. Digno de louvor. Sem fim, és tudo para mim, és tudo, Deus. tudo para mim. Jesus, eu te bendigo. Jesus, eu te bendigo. Santo Espírito, eu te bendigo. Jesus está comigo, fiel como melhor amigo. Oh, meu Cristo, te entrego a minha alma. Aleluia. Te entrego meu espírito. Tome em suas mãos, ó Pai, a minha vida, e guia-me pelas veredas da justiça. Conduz minha alma no caminho eterno. Livra-me do homem mau e dá-me o tempo bom.